gente! Vai sonhar! Se eu soubesse que era bom assim, curtindo a balada só bebendo, eu tava solteiro faz tempo. Tava solteiro faz tempo. Se um dia eu te amei, eu nem me lembro. Às vezes, deixar pra trás é a melhor coisa que se faz para seguir em frente. Chega a hora que o coração sente e que não dá mais. Já tava por aqui por tudo que me fez. Eu te amei por dois e sofri por três. Se pensa que eu fiquei preso ao passado, você pensou errado. Agora sim, assim, ó. Tô livre, tô sorrindo à toa, tô desapegado. Se eu soubesse que era bom assim, e curtindo a balada só bebendo. Brasil! Eu tava solteiro faz tempo. Tava solteiro faz tempo. Se eu soubesse que era bom assim, e curtindo a balada só bebendo. Tava solteiro faz tempo. Eu tava solteiro faz tempo. Se um dia eu te amei, eu nem me lembro. Se eu soubesse que solteiro era bom desse jeito, rapaz. Por aqui com tudo que me fez. Eu te amei por dois e sofri por três. Se pensa que eu fiquei preso ao passado, você pensou errado. Gente, tô livre, tô sorrindo à toa, tô desapegado. Como é que é, como é que é? Se eu soubesse que era bom assim, e curtindo a balada só bebendo. Eu tava solteiro faz tempo. Tava solteiro faz tempo. Soubesse que era bom, curtindo a balada só bebendo. Eu tava solteiro.